Boa noite. Eu Pedro Ali quero me desculpar sobre uma coisa que eu postei na página há um tempo atrás, envolvendo aquela palavra que eu não gosto de falar. A cabeça do cara estava com facão, tava, tinha um cachorro na cabeça dele. O cachorro tava na cabeça do cara. A cabeça do cara não era a cabeça de um humano, não era a cabeça do cachorro. Aí falava aquilo, falava isso, aquilo, coisa de Deus que não é, não é de Deus. Até o Messias Gabriel comentou: eu gosto do Messias Gabriel, ele é um grande amigo meu, ele é um grande cuidador da página. Ele viu a cabeça do cachorro no cara. O cara tava com a cabeça de cachorro, ele ia matar o cachorro. Eu falava assim mesmo, mas não era assim não, era outra coisa. Eu não podia dar pra ter passado aquilo, aquele vídeo era de um assassinato muito gráfico. Era um assassinato muito triste contra o Pitbull. Não era pra ter postado aquilo. Eu choquei os fãs da página. Eu gosto de vocês. Tá bom. Obrigado por estar até aqui. Olha eu olhando aquilo. Olha eu agora vendo isso. Pronto, obrigado, tchau, Pedro.